Shelley? Se tivesse que continuar naquele estado com exemplar, queimando minha linda carne, minha linda pele. Não, eu te amo.